O dia 6 de janeiro na história. 1942. A companhia aérea Pan Am Pacific Clipper realizou o primeiro voo comercial ao redor do mundo. 1950. A Inglaterra reconheceu o governo da China comunista, liderada por Mao Tse-tung. 1963. Um plebiscito escolheu para o Brasil a volta do presidencialismo como forma de governo. Cerca de 9 milhões de pessoas votaram contra o parlamentarismo, que vigorava desde a posse de João Goulart em 1961. 1964. Os Rolling Stones estrearam sua turnê no interior da Inglaterra. Passaram, então, a ser a atração principal dos shows. 1987. Caminhoneiros de portos de Santos, em São Paulo, entraram em greve. O protesto paralisou 50 navios e 37 tiveram de aguardar atracamento. 1988. Nailson da Nóbrega tomou posse como quarto ministro da Fazenda do governo de José Sarney. 1989. O Brasil inteiro descobriu quem matou Odete Reutemann quando foi ao ar o último capítulo da novela Vale Tudo. 1993. O trompetista de jazz Dizzy Gillespie morreu de câncer aos 75 anos. Esses são os fatos que fizeram o dia 6 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.